Alaska Mike Yankee, autorizado o ingresso de Channel 7, reporte alinhado e pronto. Controle Salvador, o Papa Tango Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, prossiga. Para teste de equipamento de proximidade de solo, a intenção da presença é ser autorizado fazer uma descida até 500 pés. Ready to copy, go ahead. Via clear to Guarulhos, flight level 320, now to Juno Monzio until Piraí, then direct Umbagi, up to Juno 44, Pagog, and then Esfail. Departure Volvo 910, after departure, right turn, Salvo 1, departure, Lida, Motiva transition. Squawk 5477, Salvador approach frequency 119.8. Okay, cleared at flight level 320 to destination Sierra Bravo Golf Romeo, Upper Zulu 10, Papa Alpha India, Ombud, Upper Zulu 44, Tango, and then as file. Right turn after the takeoff runway 10. Tango 1 arrival, Tango 1 departure, Leda Motiva. And spoken 5477, control 119.8.3155. Feedback was correct, call me ready, pushback start up gate 7. Call you for pushback and start stamp 3155. Quatro, 4-4-2-3. Confirme quem chamou o sol? Alô, 097, Lula, autorizado. Chame táxi. Vamos lá. O TAF 473 que chamou na 13. Gente. É o 05, curva à direita, corredor, axé. Mantendo 1.000 pés, chame controle Salvador na frequência 119.8.0. 19.8, Mike Yankee. Controle Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantendo 1.000 pés, corredor axé. O senhor pode voar direto, Manati? 4423, 119 a bordo, 4 de autonomia, o Fernando Galeão. Controle, o Papa Tango Mike Bravo Uniforme, solicita agora a atenção a ser autorizada a 3.500 pés. Metro 1011, copiado 119 a bordo. Passa correta, 10111 no altímetro, taxa direita de Índia, ponto de espera, torre 286, tá mais? 4423. Mike Bravo Uniforme. Controle azul 2714, solicita direto barreira. Azul 2714, agora respondendo o sol. Agora. Papá Romeo Oscar Mike Yankee, confirma o estimado de pouso na plataforma. Estima pousará os 923. Pelo 923, sente a partir do grande CTR Oscar Mike Yankee. Yankee. Prepare Momo, transição Nenim. Momo, transição? Nenim, November, Eco, November, ainda mais. Momo, né? Obrigado. Portanto, do gol 1097-184, a bordo, alterna Campinas, 3.500. Gol 1097, copiado, 174 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera pista 0 via Tati 1, táxi Índia, quando pronto chama a torre 118, décima meia dúzia, ajuste altímetro 1011. Ok, Tati Índia, 286 lá, só confirmando 184 a bordo, obrigado, bom dia. 184, copiado. Retorno, se autorizar, tem condições de voar rotatória, descendo para o 9507. Mike Bravo Yankee, desça para 1.010, proa da Ceasa. 1.010 então, proa da Ceasa, Mike Bravo uniforme. No pushback. 04778, autorizado, pushback, acionamento na remota 1.3, aporte pronto para o ataque. Autorizado, pushback, acionamento, plano 04778. 23525, mais registro, obrigado, bom trabalho. 069, 18, desça para 2000 pés, ajustando 01, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reduza para 2209, reporte estabilizado. Para 2000 pés, ajustando 2209, reporte estabilizado. KWS, localized course, Papa Tango, Austin, Golf, Sierra. Oscargo Sierra, contact power 118.6. Power now 118.60, thank you very much. Have a nice day. Salvador, controle Salvador, boa tarde, azul 443. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Arbor 1, nível 360, azul 4423. Ok, minha treina no prato está autorizado para Petrolina, pessoa da 10, pessoa Momo, transição, sim. A primeira da via Uniforme, Zulu 20, direto Petrolina. Primeira curva à esquerda depois da decolagem, 5-1-0, transponde. 1-0, 109-8 ao ponto de saída, está ciente da câmera, no box 8. Poxa, na minha 3, 1-4. Transponder 5511, confirmo o nível de voo. 5511, transponder 340 nível. Puxa na M3-14, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento no portão 08. Plan Zero, Papa Tango, Arco, Globo Céu. Estou em Salvador, boa tarde, voo no 097, ponto espera da 10, pronto. Voo no 097, boa tarde, mantenha o ponto espera da 10. Espera. Azul 2789, desça para 4000 pés, via chegada Bonfi, ajuste 10, 11. Sim, já autorizado o desvio, repasso o termo. Voo 1097 decola, fica autorizado pela Torre Salvador? Agora. Sete, o voo 1097, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter no zero, no 097. 918, chame a Torre Salvador, 118, decimal meia. Torre 1118, meia, 147 a bordo e alterna Fortaleza. Tango 4778, autorizado táxi para o ponto de espera, pista 10 via Pátio 1, táxi Índia, quando pronto chame a torre, 118, décima meia dúzia, ajuste de altímetro, 1011. 1011, 7862, minha dúzia, parte de Índia, o da 4768. Sir, Mike Yankee, frequência livre. Meu pai, chama para o retorno, por favor. Cajou, observa, taxa Delta. Alpha 2 April 3, attention, Mina 2 work on taxiway Alpha near taxiway Echo. J500 pés no corredor Vera Cruz, repassando para as tarifas. Passará em tarifa, manterá 1,900 pés e passará no outro lado. Did you copy the ground? Negative, say again, 7155. Gun 3155, approved pushback and startup report, red detect. Pushback and start approved, that's gate number 7, calling for taxi, 3155. No 6918, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Cliente 6918. Otango Mais, Bravo Uniforme, chame a torre 1-1-8 nesse momento. Agradeço a cooperação, Mike Bravo Uniforme. 097, decolado, outono 5, chame com a torre, frequência 1-1-9, decimal 8. 19, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Mike Bravo informe, 4 milhas e meia para a rotatória SEAS, contato visual Coerá. Atenção de pouso, 1-7. Teste, Papetongo, Mike Bravo informe, autorizado final da 1-7, vento para cheque 1-0 graus, 1-0 nós. Ajuste altímetro 1-0 no 1, aguardando contato visual. Mike Bravo informe. Tango 1, Serra Alfa November, Vitor Oscar 1, transição Motiva. Tango 1, Motiva, 3, 6, aguardo para cópia. Sete, sete, oito, torre. Prossiga. Pronto. Afirmativo, senhor. 4778, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, 2478. Azul 6918, no solo, azul no meia, ao livrar a pista, me controle sol, na frequência 121, decimal 1. Solo 121. Azul 6918, segue taxa Alfa, reporte antes da Juliette. Informa homens trabalhando na taxa Alfa, próxima taxa Alfa. Alfa, Patango, Mike Bravo Uniforme, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. Paciente, autorizado pouso, Mike Bravo Uniforme. O Salvador, o Patacango, o Kilo Romeo África, dá presente ao Guru da Crua para a Java? Como ótimo autorizado, direto para o Brasil, mantendo 1.500 pés. mantendo 1500 pés para a prova da Seasa, pelo Romeo. Agilizando Juliette para o portão 01, agilizando. Ready for taxi, TAP 3155. We have 222 on board. Endurance is 4 hours, 10 minutes, and we're alternating Sierra Bravo Charlie Foxtrot. TAP 3155, taxi approved to holding point runway 10 via April 1, taxiway India. When ready, contact tower 118.6. Kinesh 1011, attention, Embraer of Azul, parking on stand 01. Roger, TAP 3155, cleared of taxi via the apron, direct to runway 10, tower 118.6, thank you. TAP 3155, continue taxi via taxiway India. Falou, Salvador, passeio 2231, para o Sistema. Passeio 2231, com a equipe de solo, após o início do taxi do Airbus da Dano, através do portão 7, está autorizado o feedback de treinamento no remoto no 2, reporte pronto para o táxi. Autorizado, put e preparação do táxi. Gente, considere seu solo aos 20. Autorizar táxi via papal, estacionar frequência livre. Transição Aracaju, aguarde cópia número 2. Centro 423, chame o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260, alterna 128, azul, 443. Então, agora você vai voltar, go ahead. You are on apron number 2, you just access fuel, apron number 5. Agora, azul 2711. Azul 2711. Desça para o nível de voo 050, na proa de golfo. 050 na proa de golfo, 2711, desce agora ou na ideal? Salvador, Xenéas 63, 14, pushback, acionamento. Xenéas 63, 14, aguarde para o pushback. Como a aeronave na remota no 2, já iniciou o pushback. Guardado 63, 14. Nível de voo 060, na proa de Bonk. Gente, na proa de Bonk, azul 27, 1, pode descer na ideal ou do presente? Ideal. Ok, repassaram na ideal. Meia POSMU após sair conforme a rota do plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leda Motiva, decoladão no zero, primeira curva direita, transponder 5515, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado com 360, dentro do 10, passada dentro do 16, POSMU conforme o plano de voo. Serviu Sanvo 1, Leda Motiva, com curva direita, São 3367, com o treinamento foi correto, reporte pronto para o pushback de treinamento, portão no zero. Controle Salvador, está passando o Kilo Romeo Oscar, visual com campo. Kilo Romeo Oscar, chame a torre 118, decimal 6. 118.6, Kilo Romeo Oscar. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, autorizado final da 17. Vento para cheque 100 grau 08 nós, o ajuste altímetro 1091, aguardando contato visual para autorização de pouso. Autorizado final da 17, o Kilo Romeo Oscar. controlador, o TAN-4778. Prossiga. Uma possibilidade de coordenação à proa de Aracaju, da presente? 2-3-1 para o TAC, POV 69, 5 horas de autonomia, alternando na Alta Brasília. Passaria 2-2-3-1, táxi autorizado para o ponto de espera, pista no zero, via Pátio 1, táxi aí Índia, quando pronto, chame a torre, 1-1-8, decimal 6 dúzia, ajuste de altímetro, 1-0-1-1. 1260, 1288, 1097. Patango Kilo Romeo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 197, vento 1-10 graus, 10 mais. Livre pouso da 197, o Kilo Romeo Oscar. Airborne 24, contact Salvador Departure 119 at decimal 8. Departure now, them 3155, good day. Salvador, departure them 3155, off the ground, Sunville 1, departure, passing 1700 up to flight level 320. Them 3155. Climb to flight level 320 via Sunville 1, departure. Correction, we're climbing and maintaining level 32340. Flight level cleared, 320. And we request to climb flight level 340. Text to via April 1, report to entered on taxiway Lima. Ocean M3, 1-4, coordene com a equipe de solo após a passagem do Caravan que segue para Taxiway Lima. Está autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Gente, pode passar com o Caravan na retaguarda, autorizado o pushback e acionamento, ainda guardando para o número 5, assim, gente. Dedo 2231, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, 2231. Fala Salvador, boa tarde, está 3145, está na posição 62, autorização Galeão. Está 3145, estamos em curso, guarda-cópia, prepare, Sambo 1, transição Dóculo. Sambo 1, transição Dóculo, não se escuta, 3145. Zero, vai a Sambo 1, departure. Sambo 1, departure, and we're clear to climb to maintain level 340, Sambo 3155. And contact tower 118.6. Tango Kilo Romeo Oscar, no solo aos 27, libere taxiway Papau, estacionar a frequência livre. Tá 3367, totalmente pronto. Puxa na 6314, deixa mesmo para o início do push. Vai iniciando, no momento. Gente, tá 3367, mantém a posição, aguarde para o início do push, back. 1620, pronto, copia. Lolo 620, autorizado de Salvador para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper do Lolo 7, nível de voo 370. Saída Puca, transição Aracaju, decoladão no zero, primeira curva, esquerda, transponder 5517, frequência do controle de Salvador, 1119.8. 370 autorizado, apertulo 17, saída pro Caracaju, escalda no zero, cruza esquerda, transponder 5517, controle 198, gol 1 no 6 da etapa. Tio no 620, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Tá lá. Preso 2231 no decolar 228, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, 2231, boa tarde. T7 número, te considere a última instrução? Vou na prova de bolsa para atualizar. Gente, eu volto na prova de bolsa, 271. Controle Salvador, boa tarde, passarela 2231. Pronto, cópia, até 3145. Tô 3145 autorizado de Salvador para Serra Brava, Golfo Lima, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Moussu, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, Lenda Doclo, decolagão no zero, primeira curva, direita, transponder 5521, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Uso liberar na taxiway Delta, devido a obras na taxiway Alpha. Afirmativo. Entendo. Azul 2789, tráfego avistado, autorizado por uso pistola 0, vento 1-1-0 grau 09, nós, ajuste altímetro 1-0-9. 1-0-9, autorizado por uso 2789 da Azul. 3145. Tarde 6314, 1, 6 a bordo, 3 horas e 35, contando a Poxa, 6314, copiado 3 horas e 35 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio 1, táxi é Índia, quando o produto chama a torre, 1-1-8, decimal 612, ajuste de altímetro, 1-0, 1-1. 1-0-1, autorizado táxi via Pátio 1, Índia. É, não posso esperar que eu tenha esse negócio. 3367, quase no início do táxi do Airbus da Avianca, através do portão 8, está autorizado o pushback, treinamento, reporte pronto para o táxi. Sou 1620 para pushback para Mendes, posição 4. Sou 1620, coordenando com a equipe de sol após a passagem do Airbus da Avianca, que segue táxi em direção ao ponto de espera. Está autorizado o pushback acionamento no portão 4, reposto pronto para o táxi. Avianca está autorizado, chama táxi, sou 1620. Controle Salvador, passageiro 2231, solicita a prova do destino. 9, no solo 32, libera a taxiway Delta e chame controle sol na frequência 121 decimal 1. Libera na Delta 2121. Controle Salvador, boa tarde, 6314, ponto 00, pronto. Chanel 6314, autorizado, alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, 63. Próxima taxa. 20 Alfa Kilo Romeo 4. Alfa Salvador, 3145, aguarde para o push. Aguarde, Puxa na 6314, autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Decolagem 1-0, da carta, solicita subida a 1-6-0. Passarei 2-2-3-1, mantenha a restrição da subida, tráfego 3 horas, 1-3 milhas, como sudoeste, vamos agora... Fixo pelo, descendo para 4 mil pés. Gente, mantendo e aguardando a autorização 2231. Zan 3, 367, tem 172 a bordo, 3 horas e 30, está na Guarulhos. Zan 3367, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 e táxi em Índia, quando pronto, chame a torre, 1-1-8. Corrigindo, chame a torre 118, décimo meia dúzia, ajuste altímetro 1011. Vai seguir o Boeing da Gol no através do portão 4. Pátio Índia, seguindo a aeronave da Gol, no ponto de espera 186, a 3367. Alvo 2771 no tráfego 12 horas, 8 milhas rumo oeste, mantendo 3 mil pés, ATR 72. Gente, alvo 2771, vamos lá. Controle Salvador, boa tarde, Geneve 314. Chanel 6314, mantenha para até 4 mil pés, após cumprir a da subida Momo, nível de voo autorizado 340. Mantendo para até 4 mil pés, após prosseguir com barra saída Momo para 340, 6314. Série 2231, autorizado desejo de voo 1-6-0. Autorizar a subida para 1-6-0, 2-2-3. Com 1-6-2-0, vai para o Otávio com 174, a bordo, Maceió, 3 horas e 40. 1-6-2-0, táxi autorizado para o ponto de espera, pista 1-0, via táxi Índia, quando pronto, está na torre, 1-1-8, décimo ao meia-dúzia, ajuste de altímetro, 1-0-1-1. 18-6-2, a torre, 1-6-2-0. 3145, autorizado pushback acionamento, portão 612, aposte pronto para o táxi. Autorizado o acionamento, porta pronto para o táxi, 1-2-8-3-5, alterno 1-2-5-1. Foi para o centro 3-1-5-5, confirma. Afirmo, chame o centro, Recife, 1-2-8-3-5, alterna 1-2-5-1. Copiado, centro 3-1-5-5, boa tarde. Gol 1-6-2-0, monte para pronto. E no farol de Capuã, para ingresso no meu 6 no corredor da chave. Center, Oscar, mas tem que ser autorizado direto para o farol de Capuã no meu 7. vento 100 graus, 10 nós. Rio Grande do Norte, decolado, 10, 1,62. Gente, poderia voar direto bom, então, 3. Fechando as 2719. Fechando 6314, autorizado direto código. Autorizado direto código, obrigado, 6314. LF, usou 2719. Usou 2719, chegou a Torre Salvador, 118, decimal 6. 786, 2719. Tá pronto. Tá 3367, mantém, ponto, espera, dono zero. Mantém. Boa tarde, azul 2719. Ainda na sequência do controle. Salvador, boa tarde, azul 2719. Azul 2719, boa tarde. Teria condições após o pouso liberar na Taxiway Delta devido a obras em zero tamanho zero na Taxiway Alpha? Afirma, azul 2719. Azul 2719, tráfego avistado, autorizado pouso bicho 10, vento 1000 grau 099, ajuste altímetro 10011. Ciente, azul 2719. Zero decolado aos 40, chame o controle de Salvador na frequência 119.80. 119.8, obrigado. Zulu 45 com 121 a bordo, alterna cabina da autonomia 3:40. 1-1-6-2-0, suba via subida PUCA para o nível de voo 370. Via PUCA 370-1-6-2-0. 1-8-6-2, ajuste de altímetro 1-0-1-1. 1-0-1-1, autorizado já, descarregando 0 via baixo 1 e lá 2-8-6-7-2-1-2. Guardião 05, boa tarde para você. Sente o Guardião 05, reporte pronto para decolagem. Zero, deixa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. 050, poderia mais TAP? Utilizado via TAP. Três, 27 no 1, no solo 43. Libere a primeira direita, taxiway Delta. Chame o controle solo na frequência 121 no décima 1. 211, só 27 não ligando. Então, 3145, mantém o ponto espera da 1 a 0. Mantém, 3145. Atenta, homens trabalhando à esquerda na taxiway Alpha, próximo na taxiway Echo. Alpha Kilo, tá visual com os homens trabalhando no 27 não. 3367, autorizada ecológica, pista 1-0, vento 1-0-0 graus e 1-0 nós. Recorde autorizada, pista 1-0, da 3367. Corrigindo a posição alterou agora, azul 2711, agora é a 5 Lima. 5 Lima, azul. Minha 314, chame centro Recife, frequências 1-26-85, até 1-25-45, boa tarde, bom voo. 1-26-85, 1-25-45, boa tarde, minha 314. Lima tem 1-0 da 3145. Solo Guardião 05. Corrente Guardião 05, decolado aos 45, aguarde transferência. Aos 45, está na escuta. Mike, deve manter, 1.500, confia. 10. 10.500, tá livre. Tô revoltando novamente. Tô na escuta. Só confirme, vai permanecer 510 ou não solicitou no 1.010? Não, senhora. 510, altitude de patrulhamento. 7, guardião 05, controle 119.80, tá regresso. 19.80, muito grande, tá regresso. Tá 3367, decolando. Sendo controle Salvador na frequência 119.80. Pela 0, obrigado, bom serviço a todos. Controle Salvador, muito boa tarde, 3367. 3367, contato radar na decolagem. Suba via saída São Voo 1 para o nível de voo 360. Atenção 360, 3367. 10-4-3-1-5 aguarde mais um minuto para decolagem. 1.26.0, alterna 1.28, 3-1-4-5. Autorizado, decolagem, pistão 1-0 graus, 1-0 nós. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião, boa tarde. Guardião 05, mantém as condições visuais para sair patrulhamento, confirma. Sim, atenção. No momento está na linha do litoral, vai prosseguir até a localidade de... até a região de Montserrat, esse é o objetivo. Prossegue direto para o setor da Brasente, Guardião 05. Confirma? Direto da Brasente. Ah, legal, agora sim. Direto da Brasente. Ah, agradeço. Mas vamos prosseguir em patrulhamento aqui para a gente dar uma verificada na segurança da população. Muito grato. Ciente, na sua escuta. Na escuta. Muito grato. 3145, decola 248, chame controle de Salvador na frequência 119.80. 1980, graças. Contato radar na decolagem, suba via saída San Juan, para o nível de voo 340. Via para o nível 340, San 3145. Oscar Mike Yankee, reposta para o Itapuã, está no campo. Atingindo 050, restrito ao Chané, 6210. É 210, dispensada a restrição de altitude em SAP, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado. Procedimento IADS X-Way para a pista no 0, reposta no curso do localizador. Considera a restrição vertical de SAP, desce direto para 2000, vai reportar estabilizado em LS da 10, Chané, 620. No 6919, estamos em curso, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 10, Pugabe, Upper Zulu 16, Posmo, direto com fins, após segue conforme rota do plano de voo. Nível de voo 320, saída Sanvo 1, Leda Motiva, decola 10, primeira curva, direita, transponda 5541, frequência do controle Salvador 119.8. Azul 6919, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback de acionamento, portão 03. O Yankee está de troca o campo. Oscar Mike Yankee, chame torre, 118, décima 95, bom posto. 95, torre. Oi, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, torre. Pois você está ingressando no circuito de tráfego, está só com o setor de aproximação, próximo do valor de Itapuã. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, agilizando na medida do possível, cruzamento da final do 10, aguardando autorização para girar base. O vento para cheque 090 graus, 109, e o ajuste de altímetro 10 na 1. Sim, para agilizar o cruzamento da 10. Papa Romeo 0, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Gente, estou com tráfego no visual, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento da, da final da 1-0, aguardando autorização para girar, vai. Yankee. Recepando LS, Oceaner 6210. Oceaner 610, complete, chame torre, 1-8, décimo 95, boa tarde. 18-6, confia a frequência pro 6210? 1-8, décimo 6, boa tarde. 260, obrigado. Gente, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, check train autorizado, pouso. Pairado, cabeceiro 1-7, o vento 090 graus, 1-2 nós, hoje já o altímetro 1-0-9. Gente, já está cumprindo bastante trabalho, vai fazer o pouso parado, cabeceira 1-7. 869, essa é a identificação dessa via chegada bom para 4.000 pés, ajuste de altímetro 1-0-9. Via 4.000, 1-0-9, 8-0-9. Tá 3190, sem identificação, desse mantém a nível de voo 050, via chegada bom médio 1. 050, já, o vento 090 graus 10 nós, ajuste de altímetro 0011, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero. Vente do helicóptero de esquerda, livre pouso 10, Chaner 6210. Chaner 6210. Após o pouso, devido a obras que estão sendo executadas na Taxiway Alpha, após o pouso, faça 1-8-0 no ponto de giro próximo a Foxtrot e faça o táxi via pista, liberando na Taxiway Charlie ou Bravo. Na minha escuta. Afirmativo, vai liberar a pista pela Charlie ou Bravo após o Backtrack 6210. Chame Centro Recife, frequência 1-2-8, decimal 3-5, alterno 1-2-5, decimal 1. 1-2-3, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, Chaner 6210 no solo 58, passa 1-8-0 no ponto de giro da taxiway do Foxtrot, autorizado táxi via pista, Bravo, na Bravo, chame controle sol na frequência 1-2-1, decimal 1. A gente vai efetuar 1-8-0, área de giro da Foxtrot, retorna sobre a pista autorizada, vai ligar na Bravo e na Bravo 121 no décimo 1 é o top. Tenta solicitar, está autorizado liberar a pista via Taxway Delta. Na Taxway Delta, chamando controle sol na frequência 121, décima 1. Ok, vai liberar então na Delta e na Delta 211. Boa noite, 69, qual a velocidade indicada? 69, está com 2570. Cedusa 2509 para espaçamento, é o número 2 na aproximação. Da Coral Uno Bravo. Gente, aguardando, Coral Uno Bravo. Salve Salvador, Ocean Air 6210 na Delta, boa tarde. Ocean Air 6210, boa tarde. Táxi autorizado para o Pátio Uno via Alfa Juliette, portão 08. Via Alfa e Juliette, Pátio Uno, portão de número 8, 6210. Azul 2591, pronto, cópia? É, escuta, prossiga. Azul 2591, formação agora é uniforme, autorizado de Salvador para Serra Bravo, Vitor Tango, via Whisky 33. Nível de voo 160, saída Coral, Uno Bravo. Decolada 10, primeira curva direita, transponder 5555, frequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado nível 160 para Serra Bravo, Vitor Tango. Saída para 1 no Bravo, 1 no 0.